que a Leandro confirme se vai aguardar ainda, porque o segundo tráfego já ultrapassou o externo. Se tiver que aguardar a esteira, aguarde para decolagem após o segundo tráfego, ok? Gente. 3171 afirmativo, só um instantinho, por favor. Então, 3171, transfira para 121 decimonor. Então, 3171 Guarulhos 340, só um instante, cópia, prepare a saída da El, Leda Bridge aguardando. Livre pouso, Gol 607, vento de 140 com 62. Livre pouso, 607. Fala, bom dia, no 897. Tô no 897, bom dia, táxi via Alfa, Juliette 03 é o portão. Juliette 03 via Alfa, Gol, beleza. 863 Salvador, Papa Romeo, Mike, Charlie Yankee. Papa Romeo, Mike, Charlie Yankee, Salvador. Ok, decola 17, correndo a Shell New Pass. Era do avançamento próximo à posição Zero Cruz. Ciente Mike Charlie Yankee, prosseguiu exaustion no travesso fora da barra. Vai reportar a barra o Mike Charlie Yankee. No sol 54, direita 1219. 219, já. Salvador, muito bom dia. 3597 da SAS, da, no externo baixado de trabalho. 3597, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguarde na pista livre, então é 3597. Bom dia, Gol, nome é 07, igual na foto. Gol nome é 07, táxi via Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08, Gol, nome é 07. Tá 3171 no protocolo? Tá 3171. Tá 3171 no Salvador Guarulhos, autorizado no nível voo 340. Decola da 1-0, primeira curva direita, prefira a série da El, Leda após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio após conforme o plano. 5-4-2-1 é o transponder, o controle opera no 2-0, decimal 8, TAM 3171. Zero meia guarda, o TAN 3171. 4597, solo 58, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Direita na Eco 219, 3597. Solo Salvador, muito bom dia, o senhor 3597 está ali, para a Dan 3517, táxi Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette até o 04, Dan 3517. O Dan 3107 vão ao solo? Vai, escuta 3517. Coordenação equipe de solo após a passagem do 737-800 da Goa, cauda está livre no 612. Coordenação equipe de solo, Dan 3107-1. Ciente, frequência livre, chame para o retorno. America Niner 80 control, insert the altimeter 1020, flee into 8000. I'm on arrival, runway 10. Okay, I believe you said 8000 I'm on arrival, is that correct? Yes. Okay, 8000 and I'm on American Niner. comando 235 a bordo. Tá 3171, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera chama 208.6, altímetro 1020 com voo. Niner 80, clear until 5,000. Alright, down to 5,000, that's in 980. O 1804 Galeão, formação em curso hotel, pronto cópia, 360. Certo, formação hotel, eu tiro o foco. 1804 Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Descida saída da El, Leda após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota pesouro 10 após conforme o plano. 5434, no transponder o controle 120.8, voo no 804. Autorizado o Galeão, nível 360. E a rota de voo, decola da 10, com curva direita, a da El, Leda. Depois vai voar, posição bride. Então, intercepta a pessoa 10. 5434, onda, 1208, 110. Correto, portão 1-0, reposto fundo pronto, voo no 804. Informar quando pronto para a pista e entrando dentro do portão 1. Bom dia, autorizada a linha de decolar, pistão 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia a mais. America 980, clear to 2000. 2000, American 1980. São 3171, decolado 210, controle 120, decimal 8, bom voo. Zuno 71, controle agora 120, decimal 8, decolado 210. Estou 3171, é o controle, contato radar. 71, possibilidade de voar Leda? Livre. Voando Leda, 3171. Marca 980, clear ILS approach. Cleared ILS, American 980. Checker 9982 on final. Check Lanier Tower, frequency 118.6. ATSX, good morning, American 982. Morning. Tower, American 982, what's you, Iowa, 2110. American 980, continue approach, report link via down and lock is 181020. Okay, continue, we'll call you back with the gear, American 980. American 980, Sound down and lock. American 980, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 5 knots. Clear land 10, American 980. Salvador, bom dia, TAM 3859, 3200 para 150, com centro de informação Golfo. 3859 é o controle, Salvador. Ajuste 1020, desça no primeiro momento para 8000 na chegada bom. 8000 na bosta, TAM 3859, 1020. Salvador, bom dia, Oceaner 62, Toro Ouro. Afirmativo Golo 642, Salvador Recife, autorizado nível de voo 390 via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, pesquisa, saída Puca, transição Caju 5437 no transponder e o controle em 120.8. 390 Recife 58, correto, reposto com o bloco de estacionamento por segundo, 642. Oxené 62 no 1 é o solo. Prossiga. Chamou o solo? Chamou pra cota. Afirmativo, é o BT às 11:35, hora certa é 09:17, ok? Mais de 2 horas aí. Sem problema, a hora que tiver, só chamar. Sente, 30 minutos antes, o tempo que aparece o plano pra mim. Tô 3171, chame Recife, 125, ó. 980 on the ground at 19 of Acacia, via taxi Golf and contact ground 121-19. Golf 121-9, American 980. American 980, we're clearing for gate 11. American 980, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Alpha short of Juliet, American 980. Então 3859, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 2000 pés na pista.